CD 3 A Sombra do Passado. As conversas não esmoreceram em 9 dias, nem sequer em 99. O segundo desaparecimento do Sr. Bilbo Baggins foi discutido em Hobbiton, e mesmo em todo o Shire, durante 1 ano e 1 dia, e foi recordado durante muito mais tempo. Tornou-se uma história que se contava à lareira aos pequenos hobbits, e por fim, o Baggins louco, que costumava desaparecer com um estampido e um clarão, e reaparecer com malas de ouro e pedras preciosas, transformou-se numa personagem lendária favorita, e continuou a viver muito depois de terem sido esquecidos todos os acontecimentos verdadeiros. Entretanto, porém, a opinião geral da vizinhança era que Bilbo, que sempre fora um tanto ou quanto chalado, acabara por endoidecer por completo e se sumira no desconhecido. Aí caíra certamente em algum charco ou num rio e encontrara um fim trágico, mas de modo algum precoce. Atribuíam-se as culpas, principalmente, a Gandalf. Se ao menos aquele demônio do feiticeiro deixar o jovem Frodo em paz, talvez ele assente e ganhe algum juízo, dizia. E, segundo todas as aparências, o feiticeiro deixou realmente Frodo em paz, e este assentou, mas se ganhou juízo. Enfim, não se notava muito. Por sinal, até começou logo a merecer a fama de excentricidade que pertencera a Bilbo. Recusou-se a pôr luto e, no ano seguinte, ofereceu uma festa em honra do 112º aniversário de Bilbo, a que chamou Festim de 112 Arráteis. O nome, porém, não foi bem escolhido, pois os convidados foram 20 e houve diversas refeições em que nevou comida e choveu bebida, como os hobbits diziam. Algumas pessoas ficaram muito escandalizadas, mas Frodo manteve o costume de festejar o aniversário de Bilbo ano após ano, até todos se habituarem. Não acreditava, afirmava, que Bilbo tivesse morrido. Encolhia os ombros quando lhe perguntavam, onde está ele, então? Vivia sozinho, como Bilbo vivera, mas tinha muitos amigos, especialmente entre os hobbits mais novos, na sua maioria descendentes do velho Tuque, que em crianças tinham sido amigos de Bilbo e visitas frequentes do fundo do saco. Folco Bofin e Fredegar Bolger eram 2 deles, embora os seus amigos mais íntimos fossem Peregrino Tuque, vulgo Pipim, e Mary Brand Buck. O seu verdadeiro nome era Meriadoc, mas as pessoas raramente se lembravam disso. Frodo calcorreava o Shire com eles, mas as mais das vezes vagueava sozinho, e com grande espanto da gente sensata, era visto de quando em quando muito longe de casa, a caminhar nos montes e nas florestas à luz das estrelas. Mary e Pim-Pim desconfiavam de que, por vezes, visitava os elfos, como Bilbo fizera. Com o correr do tempo, as pessoas começaram a reparar que Frodo também evidenciava sinais de estar bem conservado. Exteriormente mantinha a aparência de um robusto e enérgico hobbit acabado de chegar à idade adulta. Há pessoas que têm a sorte toda, comentavam, mas foi só quando Frodo se abeirou da idade, geralmente mais sóbria dos 50 anos, que começaram a achar o fato estranho. Quando a Frodo, depois do primeiro abalo, achou de ser senhor de si mesmo e o Sr. Baggins, do fundo do saco, era muito agradável, durante alguns anos sentiu-se muito feliz e pouco se preocupou com o futuro. Mas, quase sem que se apercebesse, o desgosto de não ter ido com o Bilbo crescia firmemente nele. Às vezes, sobretudo no outono, dava consigo a pensar nas terras selvagens e nos seus sonhos apareciam visões estranhas de montanhas que nunca vira. Começou a dizer de si para consigo, talvez eu próprio atravesse o rio um dia. Ao que a outra metade do seu cérebro respondia sempre, ainda não. As coisas foram correndo assim até a década dos 40 anos chegar ao fim e se aproximar o seu 50º aniversário. 50 anos era uma idade que lhe parecia de certo modo significativa, ou ominosa. Pelo menos fora nessa idade que a aventura se atravessara repentinamente no caminho de Bilbo. Frodo começou a sentir-se inquieto e a achar os velhos caminhos demasiado batidos. Consultava mapas e ficava a pensar no que existiria para lá dos seus limites. Os mapas feitos no Shire apresentavam especialmente espaços brancos para além das fronteiras. Adquiriu o hábito de se afastar cada vez para mais longe e cada vez com maior frequência sozinho. Merry e os seus outros amigos observavam-no ansiosos. Viram-no muitas vezes caminhar e conversar com os estranhos viandantes que por essa época começaram a aparecer no Shire. Corriam boatos de que aconteciam coisas estranhas no mundo exterior. Como, entretanto, Gandalf não aparecia nem enviava qualquer recado havia diversos anos, Frodo tentava colher todas as notícias que podia. Elfos, que raramente encontravam no Shire, começaram a ser vistos rumo ao ocidente, através das florestas, ao anoitecer. Passavam, mas não voltavam. Abandonavam a Terra-média e deixavam de se preocupar com os seus problemas. E viam-se também anões na estrada, em números fora do vulgar. A antiga estrada leste-oeste atravessava o Shire até ao fim, nos portos cinzentos, e os anões tinham-na sempre utilizado para se dirigirem às suas minas, nas Montanhas Azuis. Eram, aliás, para os hobbits, a principal fonte de notícias de terras distantes. Se eles as queriam, em regra, os anões falavam pouco e os hobbits não perguntavam mais. Mas agora Frodo encontrava frequentemente anões desconhecidos de países longínquos que iam procurar refúgio no Ocidente. Pareciam perturbados e alguns falavam em sussurros do inimigo e da terra de Mordor. Os hobbits só conheciam esse nome através de lendas do sombrio passado, como uma sombra escondida no fundo da sua memória. Mas mesmo assim era ominoso e inquietante. Ao que parecia, a força má existente na Floresta Tenebrosa tinha sido expulsa pelo Conselho Branco, mas, afinal, para reaparecer, mais poderosa ainda, nas antigas fortalezas de Mordor. A Torre Negra fora reconstruída, dizia-se. A partir daí, o poder alastrava num grande raio a toda a volta e no extremo leste e no sul havia guerras e crescia o medo. Os orcs multiplicavam-se de novo nas montanhas. Andavam trolls à solta, mas trolls, que já não eram estúpidos e, sim, astutos, e estavam munidos de armas terríveis, e murmurava-se que existiam criaturas ainda mais terríveis do que todas essas, mas que não tinham um nome. Claro que pouco de tudo isto chegava aos ouvidos dos hobbits comuns, mas até os mais surdos e mais amigos de ficar em casa começavam a ouvir estranhas histórias, e aqueles cujos negócios os levavam até as fronteiras viam estranhas coisas. A conversa que, certa noite de primavera do 50º ano de Frodo, se travava no Dragão Verde, em A Beira d'Água, provava que até no aconchegado coração do Shire já corriam boatos, embora, na sua maioria, os hobbits ainda se rissem deles. Sam Gandhi estava sentado a um canto junto da lareira e defronte dele encontrava-se Ted Amarelento, o filho do moleiro. Diversos outros hobbits rústicos escutavam a sua conversa. Ouvem-se estranhas coisas hoje em dia, verdade seja, disse Sam. Pois ouvem quando se dá ouvidos, admitiu Ted. Mas se quiser ouvir contos de lareira e histórias infantis, posso ouvi-los em casa. Claro que podes, e eu até acho que em algumas delas há mais verdade do que imaginamos, concordou Sam. Mas quem inventou as histórias? Os dragões, por exemplo? Não, muito obrigado, interrompeu o Ted. Ouvi falar deles quando era garoto, mas agora não tenho motivo nenhum para acreditar na sua existência. Em A Beira d'Água só há um dragão, e é o verde, acrescentou a brincar e provocou uma gargalhada geral. Pois sim, admitiu Sam, a rir com os outros. Mas que me dizes desses homens árvores, desses gigantes, como se lhes pode chamar? Dizem que viram um maior do que uma árvore não há muito tempo, para lá dos pântanos do norte. Dizem quem? O meu primo Hall, por exemplo. Ele trabalha para o Sr. Boffin em Alemonte e vai caçar no Farthing Setentrional. Viu um? Diz que viu, talvez. O teu Hall anda sempre a dizer que vê coisas e talvez veja coisas que não existem. Mas este era do tamanho de um olmo e andava. Dava passadas de 7 metros cada uma, mais coisa, menos coisa. Então aposto que não era coisa nenhuma. O mais certo é ele ter visto um olmo. Mas já te disse que este andava. Além disso, não há olmos nos pântanos do norte. Se não há, o Hall não pode ter visto um. A assistência riu-se e bateu palmas, como se pensasse que Ted marcara um ponto. Seja como for, insistiu Sam. Não podes negar que outros, além do nosso Halfast, viram gente estranha atravessar o Shire. Atravessar, nota. A mais que foram mandados para trás, nas fronteiras. Os fronteireiros nunca tiveram tanto trabalho na vida deles. E ouvi dizer que há elfos a seguir para o Ocidente. Dizem que vão para os portos que ficam para lá, depois das Torres Brancas. Sam fez um gesto vago com o braço. Nem ele, nem nenhum dos presentes sabia a que distância ficava o mar, para além das Torres Velhas, depois das fronteiras do Shire. Mas uma tradição antiga dizia que para esses lados existiam os Portos Cinzentos, dos quais, às vezes, partiam à vela barcos elfos que nunca mais voltavam. Navegam, navegam, navegam pelo mar afora. Vão para o Ocidente e deixam-nos. Acrescentou Sam quase como se cantasse, ao mesmo tempo que abanava triste e solenemente a cabeça. Mas Ted riu-se. Bem, isso não é novidade nenhuma se acreditarmos nas histórias antigas. De resto, não vejo em que nos possa interessar, a ti ou a mim. Deixa-os navegar. O que te garanto é que não viste nenhum, nem tu, nem ninguém do Shire. Bem, não sei, murmurou Sam pensativamente. Estava convencido de que, uma vez, vira um elfo na floresta e tinha esperança de ver mais, qualquer dia. De todas as lendas de que ouvira falar na infância, o que sempre impressionara mais profundamente tinham sido os fragmentos de contos e histórias meio esquecidas a respeito dos elfos, que os hobbits sabiam. Há algumas pessoas, até mesmo nestas bandas, que conhecem o povo belo e têm notícias deles, afirmou. O Sr. Baggins, por exemplo, para quem trabalho. Disse-me que eles estão a navegar e ele sabe algumas coisas a respeito dos elfos. E o velho Sr. Bilbo ainda sabia mais. Quantas conversas tive com ele quando era garoto? Ora, são ambos chalados, comentou Ted. Pelo menos o velho Bilbo era chalado. E o Frodo vai por esse andar. Se foi nessa fonte que obtiveste as tuas notícias, nunca te faltarão fantasias. Bem, amigos, vou andando para casa. A vossa saúde! Despejou a caneca e saiu ruidosamente. Sam ficou sentado e não disse mais nada. Tinha muito em que pensar. Para começar, havia muito que fazer no jardim do fundo do saco e no dia seguinte teria um dia atarefado se o tempo melhorasse. A relva estava a crescer muito depressa, mas Sam tinha mais em que pensar além da jardinagem. Passados momentos, suspirou, levantou-se e saiu. Estavam em princípios de abril e o céu clareava, depois de forte chuva. O sol pusera-se e o crepúsculo frio e pálido dissolvia-se serenamente na noite. Atravessou Hobbiton e subiu o monte a caminho de casa. A luz das primeiras estrelas, a assoviar, suave e melancolicamente. Foi precisamente nessa altura que Gandalf reapareceu, depois da sua longa ausência. Depois da festa, estivera ausente 3 anos, findos os quais fizera a Frodo uma breve visita, olhara-o bem e partira de novo. No ano ou dois que se seguiram, apareceu com relativa frequência, chegando inesperadamente depois do crepúsculo e partindo sem avisar antes de nascer o sol. Não falava dos seus assuntos nem das suas viagens, e e parecia principalmente interessado em pequenas notícias a respeito da saúde de Frodo e do que ele fazia. Até que, subitamente, as suas visitas cessaram. Havia mais de 9 anos que Frodo o não via nem tinha notícias dele, e começara já a pensar que o feiticeiro nunca mais voltaria e perdera todo o interesse pelos hobbits. Mas nesse anoitecer, quando Sam caminhava para casa e o crepúsculo se dissolvia, ouviu-se a outrora familiar pancada na janela do escritório. Frodo recebeu seu velho amigo com surpresa e grande contentamento. Fitaram-se bem um ao outro. — Tudo bem, não é verdade? Perguntou Gandalf. — Tens o mesmo aspecto de sempre, Frodo. — Também o senhor, respondeu Frodo, mas intimamente pensou que Gandalf parecia mais velho e mais preocupado. Insistiu com ele para que lhe desse notícias suas e do vasto mundo, e não tardaram a embrenhar-se numa conversa que se prolongou pela noite afora. Na manhã seguinte, depois de tomarem um pequeno almoço tardio, o feiticeiro estava sentado com Frodo junto da janela aberta do escritório. Ardia um fogo vivo na lareira, mas o sol estava quente e o vento soprava no sul. Tinha tudo um ar fresco e o verde novo da primavera brilhava nos campos e nas pontas dos ramos das árvores. Gandalf recordava uma primavera, havia quase 80 anos, em que Bilbo saíra do fundo do saco sem levar sequer um lenço consigo. O cabelo do feiticeiro talvez estivesse mais branco do que então, a sua barba mais comprida e as suas sobrancelhas mais hirsutas. Talvez o seu rosto estivesse mais enrugado pelos cuidados e pela sabedoria, mas os seus olhos conservavam o mesmo brilho, e ele fumava e expelia anéis de fumo com a energia e o deleite de sempre. Naquele momento fumava em silêncio, pois Frodo estava sentado muito quieto, absorto em pensamentos. Até à luz matinal sentia a presença da sombra negra das notícias que Gandalf trouxera. Por fim, quebrou o silêncio. A noite passada começou a contar-me estranhas coisas acerca do meu anel, Gandalf. Mas depois calou-se e alegou que era melhor deixar esses assuntos para a luz do dia. Não acha conveniente acabar de me dizer agora? Disse que o anel era perigoso, muito mais perigoso do que eu imagino. Em que sentido? Em muitos sentidos, respondeu o feiticeiro. Tem muito mais poder do que eu próprio ousei pensar ao princípio. Tanto poder que acabaria por vencer completamente alguém de raça mortal que o possuísse. Seria ele que passaria a possuí-lo. Em Eregion, há muito tempo, fizeram-se anéis élficos, anéis mágicos, como vocês lhes chamam, e que eram, claro, de vários tipos, uns mais potentes e outros menos. Os anéis menos potentes foram apenas meras experiências até a arte de os fazer se desenvolver por completo, e os ferreiros élficos consideravam-nos meras bagatelas. No entanto, na minha opinião, eram perigosos para os mortais. Mas os grandes anéis, os anéis do poder, quanto a esses não havia dúvida, eram mesmo perigosos. Um mortal que possua um dos grandes anéis, Frodo, não morre, mas também não se desenvolve nem obtém mais vida. Limita-se a continuar vivo até que, por fim, cada minuto é um enfado. E se utiliza frequentemente o anel para se tornar invisível, desaparece. No fim, torna-se permanentemente invisível e vive no crepúsculo sob o olhar da potência negra que domina os anéis. Sim, mais cedo ou mais tarde, se acaso é forte ou bem intencionado, mas nem a força nem as boas intenções durarão sempre. Mais cedo ou mais tarde, dizia eu, a potência negra devorá-lo-á. Que assustador! Exclamou Frodo. Seguiu-se outro longo silêncio. Do jardim vinha o barulho da tesoura de Sam Gamgee a aparar a relva. Há quanto tempo sabe disso? Perguntou, por fim, Frodo. E que sabia Bilbo? Tenho a certeza de que Bilbo não sabia mais do que te disse, respondeu Gandalf. Ele certamente nunca transferiria para ti uma coisa que pensasse constituir um perigo, apesar de eu lhe ter prometido que olharia por ti. Pensava que o anel era muito bonito e muito útil num aperto, e achava que se alguma coisa não estava certa ou era estranha, a culpa devia ser dele próprio. Disse-me que o anel estava a pesar-lhe no espírito e preocupava-se constantemente com ele, mas não suspeitava de que a culpa disso fosse do anel. No entanto, já descobrira que o objeto merecia que se atentasse nele. Não parecia ter sempre o mesmo tamanho ou o mesmo peso. Minguava ou crescia de modo estranho e, subitamente, podia dançar num dedo onde estivera justo. Sim, ele avisou-me desse pormenor na sua última carta, confirmou Frodo. Por isso tenho-o sempre suspenso da corrente. Muito sensato da tua parte, declarou Gandalf. Mas Bilbo nunca relacionou a sua longa vida com o anel. Assumiu pessoalmente todo o crédito desse fato, de que muito se orgulhava. No entanto, estava a tornar-se agitado e inquieto, fino e esticado, como disse, sinal de que o anel estava a obter controle sobre ele. Há quanto tempo sabe tudo isso? Perguntou novamente Frodo. Há quanto tempo sei? Sei muitas coisas que só os sábios sabem, Frodo. Mas se te referes ao que sei a respeito deste anel, bem, talvez se possa dizer que ainda não sei. É necessário proceder a um último teste, mas eu já não duvido do que conjecturo. Quando comecei a conjecturar? Perguntou baixinho a procurar na memória. Ora, deixa-me ver. Foi no ano em que o Conselho Branco expulsou a Potência Negra da Floresta Tenebrosa, pouco antes da Batalha dos Cinco Exércitos, que Bilbo achou o seu anel. Uma sombra envolveu-me então o coração, embora eu ainda não soubesse o que receava. Perguntei muitas vezes a mim mesmo como conseguira Gollum tornar-se possuidor de um grande anel, pois de que o era não havia dúvida. Isso, pelo menos, foi claro para mim desde o princípio. Depois ouvi a estranha história que o Bilbo contava de como o ganhara, e não pude acreditar. Quando, por fim, lhe arranquei a verdade, compreendi logo que ele tentara fazer valer os seus direitos de posse do anel de modo que não restassem dúvidas. De maneira muito semelhante à de Gollum, ao aludir ao seu presente de aniversário. As mentiras eram tão parecidas que não me tranquilizaram nada. Pareceu-me evidente que o anel possuía um poder pernicioso que começava a exercer-se imediatamente sobre o seu possuidor. Foi a primeira verdadeira advertência que tive de que nem tudo estava bem. Disse muitas vezes ao Bilbo que o melhor era não usar tais anéis, mas ele não gostava e não tardava a zangar-se. Pouco mais estava na minha mão fazer. Não lhe podia tirar sem fazer um mal maior, e de qualquer modo não tinha esse direito. Só me restava estar atento e esperar. Talvez pudesse ter consultado Saruman, o Branco, mas houve sempre qualquer coisa que me conteve. Quem é Saruman? Perguntou Frodo. Nunca tinha ouvido falar dele. É possível que não tenhas, redarguiu Gandalf. Os hobbits não lhe dizem ou não lhe diziam respeito. No entanto, ele é grande entre os sábios, é o chefe da minha ordem e o presidente do conselho. O seu saber é profundo. Mas o seu orgulho cresceu na mesma proporção e ele não gosta de interferências. A tradição dos anéis élficos, grandes e pequenos, é do seu pelouro. Estuda-a há muito tempo, à procura dos segredos perdidos do seu fabrico. Mas quando os anéis foram debatidos no conselho, aquilo que se dignou revelar-nos do seu saber a tal respeito desmentiu os meus receios. Por isso, a minha dúvida adormeceu, mas inquieta, e eu continuei atento e à espera. Por outro lado, parecia correr tudo bem com o Bilbo, e os anos foram passando. Sim, foram passando, mas dir-se-ia não deixarem vestígios nele. Bilbo não apresentava quaisquer sinais de envelhecimento. A sombra voltou a envolver-me o coração, mas pensei, no fim de contas, ele provém de uma família longeva, da parte da mãe. Ainda há tempo. Espera. E esperei, até aquela noite em que ele partiu desta casa. Nessa altura, disse e fez coisas que me encheram de um medo que nenhumas palavras de Saruman poderia jamais apaziguar. Sabia, finalmente, que estava em ação algo sinistro e terrível. Depois disso, passei a maior parte dos anos decorridos a procurar a verdade. Não tinha sido feito nenhum mal permanente, pois não? Perguntou Frodo, cheio de ansiedade. Ele ficaria bom com o tempo, não ficaria? Quero dizer, poderia descansar em paz. Sentiu-se imediatamente melhor. Mas neste mundo só há um poder que sabe tudo a respeito dos anéis e dos seus efeitos. E tanto quanto suponho, não existe neste mundo nenhum poder que saiba tudo a respeito dos hobbits. Entre os sábios, sou o único que se interessa pela cultura hobbitiana, um ramo de conhecimento obscuro, mas cheio de surpresas. São capazes de ser macios como manteiga, mas às vezes são duros como raízes de árvores velhas. Acho possível que alguns fossem capazes de resistir aos anéis muito mais tempo do que a maioria dos sábios imaginaria. Não creio, por isso, que precises de te preocupar com o Bilbo. É verdade que ele possuiu o anel durante muitos anos e o utilizou, portanto, naturalmente, seria preciso muito tempo para a influência recebida se desvanecer antes, por exemplo, de ele poder voltar a ver o anel sem perigo. Por outro lado, é possível que pudesse continuar a viver anos completamente feliz, que parasse como era quando se separou dele. Sim, porque, no fim, ele separou-se do anel de sua livre vontade, o que é importante. Confesso que deixei de me preocupar com o caro Bilbo a partir do momento em que ele prescindiu do objeto. É por ti que me sinto responsável. Desde que o Bilbo partiu, tenho andado profundamente preocupado contigo e com todos esses encantadores, absurdos e indefesos hobbits. Seria um duro golpe para o mundo se o poder negro dominasse o Shire. Se todos os amáveis, alegres e estúpidos bolgers, corneteiros, boffins, espartilhos e os restantes, para não mencionar os ridículos bagginses, fossem escravizados. Frodo sentiu um calafrio. Mas por que havíamos nós de ser escravizados? Perguntou. E por que havia ele de querer tais escravos? Para dizer a verdade, respondeu Gandalf. Creio que até agora, nota bem, ignorou por completo a existência dos hobbits. Deviam sentir-se gratos, mas essa segurança acabou-se. Ele não precisa de vocês. Tem servos muito mais úteis, mas não voltará a esquecê-los. E os hobbits agradariam muito mais como escravos miseráveis do que como criaturas felizes e livres. A maldade e a vingança são realidades. Existem. Vingança? Repetiu Frodo, admirado. Vingança de quê? Continuo sem compreender o que tem isso tudo a ver com o Bilbo, comigo e com o nosso anel. Tem tudo a ver com vocês, afirmou Gandalf. Ainda ignoras qual é o verdadeiro perigo, mas acabarás por conhecê-lo. Eu próprio não estava certo a esse respeito quando aqui estive da última vez, mas agora chegou a altura de falar. Empresta-me o anel um momento. Frodo tirou-o da algibeira dos calções, onde estava preso a uma corrente que lhe pendia do cinto. Soltou-o e estendeu-o devagar ao feiticeiro. O anel pareceu de súbito muito pesado, como se ele ou Frodo sentissem relutância em permitir que Gandalf lhe tocasse. Gandalf ergueu-o no ar. Pareia feito de ouro puro e sólido. Vês algumas marcas nele? Perguntou. Não, não tem nenhumas, respondeu Frodo. É perfeitamente liso e nunca apresenta qualquer risco ou sinal de uso. Pois bem, então olha. Para espanto e angústia de Frodo, o feiticeiro atirou-o repentinamente para um canto ígneo do lume. Frodo soltou um grito e estendeu a mão para a tenaz, mas Gandalf deteve-o. Espera, ordenou em voz autoritária, e lançou-lhe um olhar rápido sob as sobrancelhas hirsutas. Aparentemente, não se operou nenhuma mudança no anel. Decorrido um bocado, Gandalf levantou-se, fechou as persianas da janela e correu às cortinas. A sala ficou escura e silenciosa, embora o ruído da tesoura de Sam, agora mais próximo da janela, ainda se ouvisse, abafado, no jardim. O feiticeiro ficou um momento parado, a olhar para o lume. Depois inclinou-se, tirou o anel do brasido com a tenaz e pegou-lhe logo. Frodo soltou uma exclamação ansiosa. Está completamente frio, tranquilizou o Gandalf. Pega-lhe. Frodo recebeu-o na trêmula palma da mão. Parecia mais grosso e pesado do que nunca. Levanta-o e olha-o de perto, ordenou-lhe Gandalf. Frodo obedeceu e viu que linhas finíssimas corriam ao longo do anel, tanto na parte interna como na externa. Linhas de fogo que pareciam formar letras de uma caligrafia leve e harmoniosa. As letras brilhavam penetrantemente, mas ao mesmo tempo pareciam distantes, como se estivessem a luzir a grande profundidade. — Não consigo ler as letras de fogo — disse Frodo em voz trêmula. — Pois não, mas eu consigo. As letras são élficas, de um estilo antigo, mas a língua é a de Mordor, que não pronunciarei aqui. No idioma comum, diz aproximadamente o seguinte. Um anel para todos dominar, um anel para os encontrar, um anel para a todos prender e nas trevas reter. São apenas dois versos de uma estrofe da velha tradição elven. Três anéis para os reis elfos debaixo do céu, sete para os senhores dos anões nos seus palácios de pedra, nove para os homens mortais condenados a morrer, um para o Senhor das Trevas no seu negro trono, na terra de Mordor, onde moram as sombras, um anel para todos dominar, um anel para os encontrar, um anel para todos prender e nas trevas os reter, na terra de Mordor, onde moram as sombras. Fez uma pausa e depois disse devagar em voz profunda, este é o anel mestre, um anel para a todos dominar. É o anel que ele perdeu há muito, muito tempo e causou grande enfraquecimento do seu poder. Deseja veementemente recuperá-lo, mas não deve recuperá-lo. Frodo ficou calado e imóvel. O medo parecia estender uma grande mão, como uma nuvem negra a subir no oriente e a crescer para o tragar. Este anel, gaguejou, mas como? Como veio parar as minhas mãos? Ah, essa é uma longa, muito longa história, respondeu-lhe Gandalf. O seu início remonta aos anos negros, de que já só se lembram os mestres historiadores. Se eu te contasse toda, ainda aqui estaríamos sentados quando fosse inverno em vez de primavera. Mas a noite passada falei-te de Sauron, o Grande, Senhor das Trevas. Os boatos que tens ouvido são verdadeiros. Ele ressurgiu, de fato, abandonou a sua prisão na floresta tenebrosa e regressou à sua antiga fortaleza na Torre Negra de Mordor. Desse nome até vocês, hobbits, têm ouvido falar, como uma sombra a pairar à volta das histórias antigas. Sempre, após uma derrota e uma trégua, a sombra assume outra forma e volta a crescer. Quem me dera que não fosse preciso acontecer o mesmo desta vez, murmurou Frodo. Também a mim, respondeu Gandalf. Quem dera, pensam todos quantos vivem para ver semelhantes tempos. Mas não está na sua mão decidir. A única coisa que temos de decidir é o que faremos com o tempo que nos é dado. E, Frodo, o nosso tempo já começa a parecer negro. O inimigo está a tornar-se rapidamente muito forte. Penso que os seus planos ainda não estão maduros, longe disso, mas estão a amadurecer. Vamos ter dificuldades. Creio, de resto, que teríamos grandes dificuldades. mesmo sem esta sinistra ocorrência. Ao inimigo ainda falta uma coisa para lhe dar força e saber suficientes para vencer toda a resistência, derrubar as últimas defesas e cobrir todas as terras com uma segunda escuridão. Falta-lhe o Anel 1. Aos três, os mais belos de todos, os senhores dos elfos esconderam-nos dele e a sua mão nunca lhes tocou nem os maculou. Os senhores dos anões possuíram 7, mas ele recuperou 3 e os dragões encarregaram-se dos outros. Os 9 deu-os aos homens mortais, orgulhosos e grandes, e com isso os seduziu. Há muito tempo que caíram sob o domínio do Um e se tornaram espectros do Anel, sombras dominadas pela Grande Sombra, os seus mais terríveis servidores. Há muito tempo, há muitos anos que os 9 desapareceram, mas, quem sabe, à medida que a sombra volta a crescer, é possível que também eles reapareçam. Mas, chega. Não falemos de tais coisas, nem mesmo a luz matinal do Shire. A situação agora é a seguinte. Aos 9, chamou-os a si. Aos 7, também, ou então foram destruídos. Os 3 continuam escondidos, mas isso já o não incomoda. Só precisa do 1, pois ele próprio fez esse anel. É seu. E deixou que se transferisse para ele uma grande parte do seu poder primitivo para que pudesse dominar todos os outros. Se o recuperar, então mandará de novo em todos eles, onde quer que estejam, até mesmo nos 3. E tudo quanto foi feito com eles será destruído, e ele ficará mais forte do que nunca. É esta a terrível ocorrência, Frodo. Ele estava convencido de que o Um perecera, de que os elfos o tinham destruído, como deveria ter acontecido. Mas agora sabe que ele não pereceu, que foi encontrado. Por isso, procura-o, e todo o seu pensamento se concentra nisso. É a sua grande esperança e o nosso grande medo. Mas por quê? Por que não foi destruído? Gritou Frodo. E como se explica que o inimigo o tenha perdido se era tão forte e o anel tão precioso para ele? Apertou o anel na mão, como se já estivesse a ver dedos negros a estenderem-se para se apoderarem dele. Foi-lhe tirado, respondeu Gandalf. Há muito tempo os elfos tinham mais força para lhe resistir e nem todos os homens estavam desavindos com eles. Os homens da ocidentalidade foram em seu auxílio. Este é um capítulo da história antiga que talvez fosse bom recordar, pois então também o sofrimento e as trevas estavam a acastelar-se, mas havia grande coragem e fizeram-se grandes proezas que não foram completamente em vão. Um dia, talvez eu te conte a história toda, ou a ouças contar toda a alguém que a sabe melhor. Mas por agora, como precisas, sobretudo, de saber como essa coisa te foi parar às mãos, e isso já é uma grande história, escuta o que te contarei. Foram Gil-galad, rei dos elfos, e Elendil, da ocidentalidade, que derrubaram Sauron, embora a proeza tenha custado a vida a ambos. Isildur, filho de Elendil, cortou o anel da mão de Sauron e ficou com ele para si. Depois Sauron foi derrotado e o seu espírito fugiu e ficou escondido longos anos, até a sua sombra assumir de novo forma na floresta tenebrosa. Mas o anel perdeu-se, caiu ao grande rio Anduin e desapareceu. Isildur marchava para norte, ao longo da margem oriental do rio, e perto dos Campos Alegres saíram-lhe ao caminho orques das montanhas que chacinaram quase toda a sua gente. Ele atirou-se à água, mas o anel escorregou-lhe do dedo enquanto nadava, e os orques viram-no e mataram-no com setas. Gandalf fez uma pausa. Foi aí, dos charcos negros existentes nos Campos Alegres, que o anel saiu do conhecimento e da lenda. Até mesmo a história que contei só de poucos é conhecida, e o conselho dos sábios nada mais conseguiu descobrir. mas eu, finalmente, posso continuá-la, creio. Muito depois disso, mas mesmo assim há muito, muito tempo, vivia nas margens do grande rio, na orla da terra erma, um pequeno povo, destro de mãos e silencioso de pés. Suponho que pertenciam ao tipo dos hobbits e eram aparentados com os pais dos Storrs, pois amavam o rio, nadavam frequentemente nele e faziam pequenos barcos de juncos. Havia entre eles uma família de grande reputação, pois era maior e mais rica do que a maioria, e governava uma avó severa e entendida nas antigas tradições e na cultura do povo. O indivíduo mais curioso e com espírito mais ávido de saber dessa família chamava-se Smeagol. Interessavam-no as raízes e os começos, mergulhava em charcos fundos, escavava sob as árvores e as plantas e abria túneis em montes verdes, de tal modo que deixou de olhar para cima, para o cume dos montes, para as folhas das árvores e para as flores que abriam no ar. A sua cabeça e os seus olhos andavam sempre virados para baixo. Tinha um amigo parecido com ele chamado Deagol, de olhar mais vivo, mas menos inteligente e forte. Uma vez, meteram-se num barco e desceram os Campos Alegres, onde havia grandes extensões de íris e juncos em flor. Quando chegaram, Smeagol saiu do barco e foi farejar nas imediações da margem, mas Deagol deixou-se ficar sentado no barco, a pescar. De súbito, um grande peixe prendeu-se-lhe no anzol e, sem que Deagol tivesse tempo para compreender o que lhe acontecia, foi arrastado para a água, mesmo para o fundo. Aí largou a linha, pois pareceu-lhe ver qualquer coisa a brilhar no leito do rio. Conteve a respiração e apanhou o objeto. Depois emergiu, a soprar água, com algas nos cabelos e um punhado de lodo na mão, e nadou para a margem. E, maravilha, quando sacudiu o lodo da mão, viu que tinha na palma um belo anel de ouro, que brilhava e reluzia ao sol de tal maneira que o seu coração se alegrou. Mas Smeagol estivera a observá-lo, escondido atrás de uma árvore, e enquanto Deagol admirava, encantado, o anel... Ele aproximou-se-lhe pela retaguarda, devagarinho. Passa para cá isso, Deagol, meu querido, pediu Smeagol por cima do ombro do amigo. Por quê? Perguntou-lhe Deagol. Porque é o dia dos meus anos, meu querido, e eu quero, respondeu-lhe Smeagol. Não me interessa, já te dei uma prenda, pois até do que podia. Eu é que achei isto e vou ficar com ele. Ah, vais, meu querido, vais, redarguiu Smeagol, e deitando as mãos ao pescoço de Deagol, estrangulou-o, porque o ouro lhe parecia tão bonito e reluzente. Depois pôs o anel no dedo. Nunca ninguém descobriu o que acontecera a Deagol, pois foi assassinado longe de casa e o seu cadáver astuciosamente escondido. Mas Smeagol regressou sozinho e descobriu que ninguém da sua família o conseguia ver quando tinha o anel posto. Ficou muito satisfeito com a descoberta e teve o cuidado de a ocultar. Serviu-se dessa característica do anel para descobrir segredos, cujo conhecimento utilizava depois para fins perversos e maus. Tornou-se vivo de olho e de ouvido para tudo quanto era prejudicial. O anel dera-lhe poder de acordo com a sua estatura. Não admira que se tenha tornado muito impopular e que passasse a ser repelido pela família toda, quando visível. Davam-lhe pontapés e ele mordia-lhes os pés. Passou a roubar e a resmungar sozinho, com uma espécie de som gorgolejante na garganta. Por isso, chamavam-lhe Gollum. Amaldiçoavam-no e mandavam-no para longe. A avó, desejosa de paz, expulsou-o da família e pô-lo fora do seu buraco. Vagueou, solitário, a chorar um pouco por causa da crueldade do mundo, e viajou pelo rio acima até chegar a uma corrente que descia das montanhas. Decidiu seguir por esse caminho. Com dedos invisíveis, apanhava peixes em charcos fundos e comia-os crus. Num dia de muito calor, quando se inclinava para um charco, sentiu como que uma queimadura na nuca e a luz ofuscante refletida pela água fez-lhe doer os olhos úmidos. Ficou admirado, pois quase se esquecera do sol. Então, pela última vez, olhou para cima e sacudiu o punho fechado ao astro. Mas, ao baixar os olhos, viu muito ao longe os cumes das montanhas nebulosas, dos quais vinha a corrente. E pensou, de súbito, deve ser mais fresco e ensombrado debaixo daquelas montanhas. O sol não me poderá vigiar. As raízes daquelas montanhas devem ser mesmo raízes, e devem lá estar ocultos grandes segredos que nunca foram descobertos desde o princípio. Por isso, viajou de noite para as terras altas e encontrou uma pequena caverna da qual saía a corrente escura. Infiltrou-se como um verme no coração dos montes e desapareceu sem deixar vestígios. O anel mergulhou com ele nas sombras e nem mesmo aquele que o fez conseguiu saber nada a seu respeito quando o seu poder recomeçou a crescer. Gollum! Exclamou Frodo. Gollum? Quer dizer que se trata do mesmo Gollum que Bilbo encontrou? Que horror! Acho que é uma história triste, redarguiu o feiticeiro, e que podia ter acontecido a outros, até mesmo a certos hobbits que tenho conhecido. Não posso acreditar que Gollum fosse relacionado com hobbits, nem mesmo remotamente, afirmou Frodo com certa veemência. Que ideia tão abominável! Mas verdadeira, apesar de tudo, replicou Gandalf. Sei mais do que os próprios hobbits acerca de sua origem, e até mesmo a história do Bilbo sugere a existência de parentesco. No fundo do espírito e das recordações de ambos havia muitas coisas assaz similares. Compreenderam-se extraordinariamente bem um ao outro, muito melhor do que um hobbit compreenderia, digamos, um anão ou um orc, ou até mesmo um elfo. Pensa, por exemplo, nas adivinhas que ambos sabiam. É verdade, admitiu Frodo. No entanto, muita outra gente sabe adivinhas, além dos hobbits, e de gênero muito semelhante. E os hobbits não fazem batota, ao passo que a intenção de Gollum foi fazer batota, desde o princípio. Ele pretendia apenas apanhar o pobre Bilbo desprevenido. Ouso até dizer que deve ter agradado a sua perversidade iniciar um jogo que poderia vir a proporcionar-lhe uma vítima fácil, mas que, por outro lado, em nada o molestaria, mesmo que perdesse. Devo admitir que tudo isso é verdade, concordou Gandalf. Mas suponho que existiu mais qualquer coisa de que ainda te não apercebeste. Nem o próprio Gollum estava completamente destruído. Demonstrou ser mais resistente do que até mesmo um dos sábios poderia ter imaginado. Mais resistente, talvez, do que um hobbit. Havia um cantinho do seu espírito que ainda era seu e pelo qual a luz entrava, como luz a entrar nas trevas por uma fresta. Luz do passado. Creio que foi verdadeiramente agradável para ele ouvir de novo uma voz amável, que lhe levava recordações do vento e das árvores, do sol na relva e de outras coisas semelhantes e esquecidas. Mas isso, claro, só serviria para, no fim, tornar a sua parte má ainda mais furiosa, a não ser, evidentemente, que pudesse ser dominada, que pudesse ser curada. Gandalf suspirou. Infelizmente, porém, há pouca esperança de isso lhe poder acontecer. Mas pouca não significa nenhuma, apesar de ele ter possuído o anel durante tanto tempo, quase desde que se lembra. Lembremo-nos de que não o usava muito, havia muito tempo, pois naquele negrume raramente precisava disso. Com certeza, nunca se desvanecera. Continuava rijo. Contudo, aquela coisa devorava-lhe o espírito, claro, e o tormento tornara-se quase insuportável. Afinal, todos os grandes segredos existentes debaixo das montanhas tinham se revelado apenas noite vazia. Não havia mais nada para descobrir, mais nada que valesse a pena fazer. Só lhe restavam a repugnante comida que devorava furtivamente e as recordações ressentidas. Era um desgraçado. Detestava a escuridão, mas ainda detestava mais a luz. Odiava tudo, e o anel mais do que qualquer outra coisa. — Que quer dizer? — perguntou Frodo. O anel era, com certeza, uma coisa preciosa para ele. A única que lhe interessava, não acha? Se o odiava assim, por que não se livrara dele ou não partia e o abandonava? Já devias ter começado a compreender, Frodo, depois de tudo quanto ouviste. Ele odiava-o e amava-o, do mesmo modo que se odiava e amava a si próprio. Quanto a livrar-se dele, não podia. Não lhe restava qualquer livre vontade na matéria. Um anel de poder olha por si mesmo, Frodo. Pode escorregar e cair traiçoeiramente, ele próprio, mas o seu portador nunca o abandona. Quando muito, encara a ideia de o transferir para o cuidado de qualquer outra pessoa, mas mesmo isso só acontece numa fase inicial, quando o anel começa a impor-se. Tanto quanto eu saiba, em toda a história dos seus portadores, o Bilbo foi o único a ir além de encarar a ideia de o abandonar, o único que o abandonou, de fato. Mas precisou de todo o meu auxílio para o conseguir, e mesmo assim nunca se teria limitado a deixá-lo pura e simplesmente, ou a deitá-lo fora. Era o próprio anel que decidiu, Frodo, e não Gollum. Foi o anel que o deixou. Mesmo a tempo de Bilbo o encontrar? Perguntou Frodo. Um orc não teria sido mais adequado? Não é caso para brincadeira, admoestou Gandalf. E muito menos da tua parte. Foi o acontecimento mais estranho de toda a história do anel até agora. A chegada de Bilbo, precisamente naquela ocasião, e o acaso de lhe ter posto a mão em cima, às cegas, nas trevas. Houve mais do que uma força em ação, Frodo. O anel tentava regressar às mãos do seu dono, escorregara da mão de Isildur e atraiçoara-o. Depois, quando surgira uma oportunidade, fora achado pelo pobre Deagol, que foi assassinado. Finalmente passara a pertencer a Gollum e devorara-o, a bem dizer. Gollum já lhe não servia para nada, era demasiado pequeno e mesquinho. E, enquanto o anel permanecesse na sua posse, ele nunca voltaria a sair do seu charco escuro. Por isso, agora que o seu dono despertou mais uma vez e está a irradiar o seu negro pensamento da floresta tenebrosa, abandonou Gollum, mas foi achado pela pessoa menos indicada que seria possível imaginar, Bilbo, do Shire. Atrás de tudo, havia, pois, mais qualquer coisa em ação, algo que ultrapassava quaisquer desígnios do fabricante do anel. A maneira mais simples que encontro para explicar o sucedido é a seguinte. Bilbo estava destinado a encontrar o anel, mas não pelo fabricante deste. Sendo assim, tu também estavas destinado a tê-lo. Olha que pode ser um pensamento encorajador. Mas não é, afirmou Frodo. Não é... E eu não estou certo de compreender o que quer dizer, Gandalf. Como soube tudo quanto me contou acerca do anel e acerca de Gollum? Sabe realmente tudo isso ou continua a conjecturar? Gandalf olhou para Frodo e os seus olhos cintilaram. Já sabia muito e aprendi muito, respondeu, mas não te vou relatar tudo quanto fiz. A história de Elendil, de Isildur e do Anel Um é conhecida de todos os sábios. As palavras reveladas pelo fogo no teu anel provaram, só por si, que é o Anel Um, independentemente de qualquer outra evidência. Quando descobriu isso? Interrompeu Frodo. Agora, nesta sala, claro, respondeu o feiticeiro asperamente, mas já esperava descobri-lo. Voltei de sinistras viagens e longa procura para fazer essa experiência definitiva. É a última prova e agora tornou-se tudo muito claro. Imaginar o papel de Gollum e ajustá-lo devidamente na lacuna da história exigiu muito pensar. Posso ter começado por conjecturar a respeito de Gollum, mas agora não estou a conjecturar. Sei. Vi-o. Viu Gollum? Perguntou Frodo, estupefato. Vi. Era, obviamente, o que havia a fazer, se possível. Levei muito tempo a tentar, mas por fim consegui. Então, o que aconteceu depois de Bilbo lhe escapar? Sabe? Não com muita clareza. O que te contei foi o que Gollum se dispôs a dizer, embora, claro, de maneira diferente da utilizada por mim. Gollum é um mentiroso e torna-se necessário joeirar as suas palavras. Por exemplo, ele chamou ao anel o seu presente de aniversário e daí não arrancou. Disse que o recebera da avó, que tinha uma quantidade de coisas bonitas desse gênero. Uma história ridícula, naturalmente. Não tenho quaisquer dúvidas de que a avó de Sméagol era uma matriarca, uma pessoa importante, à sua maneira, mas dizer que ela possuía muitos anéis élficos é um absurdo, e quanto a dá-los, uma mentira. Mas uma mentira com um grão de verdade. O assassino de Déagol tem atormentado Gollum, que inventou uma defesa e a repetiu vezes e vezes ao seu precioso, enquanto rilhava ossos nas trevas, ao ponto de ele próprio quase acreditar. Era o seu aniversário. Déagol devia ter-lhe dado o anel. Era evidente que o anel aparecera como aparecera porque se destinava a ser um presente. Era o seu presente de aniversário, etc., etc. Aturei-o o mais que pude, mas a verdade era desesperadamente importante e, no fim, tive de ser ríspido. Preguei-lhe um susto valente e arranquei-lhe a história verdadeira, bocadinho a bocadinho, juntamente com muita lamúria e muitos rosnidos. Considerou-se incompreendido e injustamente tratado. Mas, quando me contou finalmente a sua história, até ao fim do jogo das adivinhas e à fuga de Bilbo, recusou-se a dizer fosse o que fosse mais, a não ser por meio de sinistras insinuações. Sentia outro medo qualquer, maior ainda do que o inspirado por mim. Afirmou, a resmungar, que havia de recuperar o que era seu, de se vingar. As pessoas veriam se ia permitir que lhe dessem pontapés, que o empurrassem para um buraco e depois o roubassem. Agora Gollum tinha bons amigos, amigos bons e muito fortes. Eles ajudá-lo-iam. Baggins haveria de pagar o que fizera. Este era o seu principal pensamento. Odiava Bilbo e amaldiçoava o seu nome. Mas sabia de onde ele viera. Mas como descobriu ele isso? Indagou Frodo. Bem, quanto ao nome, o próprio Bilbo lhe disse, muito estupidamente. Depois disso, não foi difícil descobrir qual era o seu país quando Gollum saiu. Oh, sim, ele saiu. O desejo de reaver o anel foi mais forte que o medo dos orcs ou até da luz. Passado um ano ou dois, abandonou as montanhas. Compreendes, embora o desejo do anel ainda o dominasse, a verdade é que o próprio anel já o não devorava. Começou a reviver um pouco. Sentia-se velho, terrivelmente velho, mas menos tímido e devoradoramente esfaimado. Ainda receava e odiava a luz do sol e da lua, e creio que continuará sempre a receá-la e a odiá-la, mas tornou-se astuto. Compreendeu que se podia esconder da luz do dia e do luar e avançar rápida e silenciosamente pela calada da noite, guiando-se pelos frios olhos claros e apanhar e devorar pequenas criaturas assustadas ou desprevenidas. Os novos alimentos e o novo ar tornaram-no mais forte e mais ousado. Acabou por ir para a Floresta Tenebrosa, como seria de esperar. — Foi aí que o encontrou? — perguntou Frodo. — Vi-o lá, mas antes disso ele andara por muito longe, a seguir a pista de Bilbo. Foi difícil saber alguma coisa por intermédio dele com alguma certeza, pois interrompia constantemente o que dizia com pragas e ameaças. — Que tinha ele nas algibeiras? — perguntava. — Eu não disse. — Não, precioso. Batotereco. Não foi uma pergunta leal. Foi ele que fez batota primeiro. Foi ele. Desrespeitou as regras. Devíamos tê-lo esborrachado. Pois devíamos, precioso. Esborracharemos, precioso. Esta é uma amostra da sua conversa e eu suponho que te chega que não queres ouvir mais. Tive de aturá-lo assim dias e dias, mas, através das insinuações que fez de mistura com os rosnidos, deduzi que os seus pés almofadados tinham acabado por levá-lo a Esgarote e até as ruas do vale, secretamente à escuta e à espreita. Bem, a notícia dos grandes acontecimentos propagou-se muito através da terra erma, e muitos tinham ouvido o nome de Biúbo e sabiam a sua proveniência. Não fizéramos segredo nenhum da nossa viagem de regresso à casa dele, no Ocidente. Os ouvidos apurados de Golum não tardariam a ouvir o que ele queria. Então por que não continuou a perseguir Bilbo? Perguntou Frodo. Por que não veio ao Shire? Ah, chegamos ao que interessa, exclamou Gandalf. Creio que Golum tentou vir, que se pôs a caminho e viajou para o Ocidente até ao Grande Rio, mas depois arrepiou o caminho. Tenho a certeza de que não foi a distância que o assustou. Não, foi qualquer outra coisa que o desviou. É assim que pensam os meus amigos, os que o perseguiram a meu pedido. Primeiro seguiram-lhe o rasto os elfos da floresta. Trabalho fácil para eles, pois nessa altura o seu rasto ainda estava fresco. Levou-os através da floresta tenebrosa e depois de novo para trás, embora nunca tenham conseguido alcançá-lo. A floresta estava cheia de rumores a respeito dele, de histórias terríveis, até mesmo entre os animais e as aves. Os homens da floresta diziam que andava por ali um novo terror qualquer, um fantasma que bebia sangue. Trepava às árvores à procura de ninhos, entrava rastejante em tocas à procura de crias e esgueirava-se pelas janelas à procura de berços. Mas na orla ocidental da floresta tenebrosa, o rasto mudou de direção. Desviou-se para sul, saiu do alcance visual dos elfos da floresta e perdeu-se. Foi então que cometi um grande erro. Sim, Frodo, e nem sequer foi o primeiro. Mas receio que tenha sido o pior de todos. Deixei ficar as coisas como estavam, deixei-o em paz. Nessa altura tinha muito mais em que pensar e ainda confiava no saber de Saruman. Bem, isso foi há anos. Desde então, paguei o meu erro com muitos dias negros e perigosos. O rasto estava frio havia muito tempo, quando o rateei depois da partida de Bilbo daqui. E a minha busca teria sido vã, não fora a ajuda que recebi de um amigo. Aragorn, o maior viajante e caçador desta era do mundo. Juntos, procuramos Golum em toda a extensão da Terra Erma, sem esperança e sem êxito. Mas finalmente, quando eu desistira da perseguição e voltar a minha atenção para outros lugares, Golum foi encontrado. O meu amigo regressou de grandes perigos, trazendo consigo a desgraçada criatura. Não disse o que andara a fazer. Limitou-se a chorar e a chamar-nos cruéis, com muito Golum na garganta. E quando insistimos, lamuriou e encolheu-se, esfregou as mãos compridas e lambeu os dedos como se lhes doessem. Como se recordasse alguma antiga tortura. Receio, no entanto, que não haja dúvida possível, lenta e furtivamente, passo a passo, quilômetro a quilômetro, percorrera um longo caminho para sul, até chegar, enfim, à terra de Mordor. Abateu-se sobre a sala um pesado silêncio. Frodo ouvia o bater do seu coração. Até no exterior parecia tudo silencioso. Não se ouvia sequer o barulho da tesoura de Sam. Sim, a Mordor, exclamou Gandalf. Ai de nós, Mordor atrai todas as coisas perversas e o poder tenebroso estava a exercer toda a força da sua vontade para lá as reunir. O anel do inimigo também deixara a sua marca, tornara-o presa fácil do apelo. E então, falava-se ainda em segredo da nova sombra do sul e do seu ódio ao ocidente. Ali estavam seus excelentes novos amigos que o ajudariam a vingar-se. Desgraçado idiota! Naquela terra aprenderia muito, aprenderia demasiado, o que não seria nada bom para o seu bem-estar. Mais cedo ou mais tarde, quando espreitasse ou escutasse nas fronteiras, seria apanhado e levado para interrogatório. Receio que tenha sido isso que aconteceu. Quando o encontraram, já lá estava havia muito tempo e iniciara até o caminho de regresso, com qualquer mal fito na ideia. Mas isso não interessa muito agora. A sua pior maldade está feita. Sim, infelizmente. Por intermédio dele, o inimigo ficou a saber que o Um foi reencontrado. Sabe onde Isildur caiu? Sabe onde Golum encontrou o seu anel? Sabe que se trata de um grande anel, pois deu longa vida. Sabe que não é um dos três, pois esses nunca foram perdidos e não toleram nenhum mal. Sabe que não é nenhum dos sete, nem dos nove, pois a sorte desses é conhecida. Sabe, pois, que é o Um. E suponho, ouviu finalmente falar de hobbits e do Shire. É possível que ande neste momento a tentar localizar o Shire, se o não localizou já. Na verdade, Frodo, receio que até já pense que o apelido de Baggins, que durante tanto tempo passou despercebido, se tornou importante. Mas isso é terrível, exclamou Frodo. É muito pior do que o pior que eu tinha imaginado, baseado nas suas insinuações e advertências. O Gandalf, melhor dos amigos, que hei de fazer? Sim, pois agora tenho realmente medo. Que hei de fazer? Que pena o Bilbo não ter apunhalado a vil criatura quando teve ensejo disso. Pena? Foi precisamente a pena que lhe deteve a mão. Pena e compaixão. Não ferir sem necessidade. E foi bem recompensado, Frodo. Podes ter a certeza de que o mal o marcou tão pouco, e de que acabou por se libertar, porque iniciou desse modo a sua posse do anel. Com compaixão. Desculpe, murmurou Frodo, mas a verdade é que estou assustado e não sinto pena nenhuma de Gollum. Nunca o viste. Não, nem quero ver, afirmou Frodo. Não o compreendo. Pretende dizer que o senhor e os elfos o deixaram continuar a viver depois de todos esses horríveis atos? Agora, pelo menos, é tão mau como um orc e igualmente um inimigo. Merece a morte. Merece a morte. Acho que sim. Muitos dos que vivem merecem a morte. E alguns dos que morrem merecem a vida. Podes dar-lhe-a? Então não te mostres tão empenhado em distribuir a morte como julgamento. Pois nem os mais sábios conseguem ver todos os fins. Não tenho muita esperança de que Gollum possa ser curado antes de morrer. Mas, no entanto, essa possibilidade existe. E ele está ligado ao destino do anel. O coração diz-me que ainda tem de representar um papel qualquer, para bem ou para mal, antes do fim. E quando isso acontecer, a compaixão de Bilbo poderá influenciar o destino de muitos, e em especial o teu. De qualquer modo, não o matamos. É muito velho e muito desgraçado. Os elfos da floresta têm-no preso, mas tratam-no com toda a bondade que conseguem encontrar nos seus sensatos corações. Mesmo assim, objetou Frodo, mesmo que Bilbo não tenha sido capaz de matar Gollum, ao menos que não tivesse conservado o anel, desejaria que nunca o tivesse achado e que eu o não tivesse recebido dele. Por que me deixou ficar com ele? Por que me não obrigou a deitá-lo fora ou a destruí-lo? Por que não te obriguei? Por que te deixei? Repetiu o feiticeiro. Não prestaste atenção a tudo quanto estive a dizer? Estás a falar sem pensar. Quanto a deitá-lo fora, isso teria sido, evidentemente, um erro. Esses anéis têm o pendor de serem achados, e em más mãos poderia ter feito grande mal. Pior ainda, poderia ter caído nas mãos do inimigo. Cairia, com certeza, pois esse é o Um, e ele está a exercer toda a sua força para o encontrar ou atrair para si. Claro que foi perigoso para ti, meu querido Frodo, e isso tem me preocupado profundamente. Mas era tanto o que estava em jogo que tive de correr algum risco, embora, mesmo quando me encontrava muito longe, não tenha havido um único dia em que o Shire não tenha estado guardado por olhos vigilantes. Desde que não o usasses, não me parecia que o anel pudesse exercer sobre ti qualquer efeito duradouro, nem no sentido do mal, nem no do tempo. E deves lembrar-te de que, há 9 anos, quando te vi pela última vez, pouco sabia ainda, com certeza. Mas por que não destruí-lo, como o senhor disse que deveria ter sido feito há muito tempo? Gritou Frodo. Se me tivesse avisado, ou sequer mandado um recado, eu teria dado cabo nele. Terias? E como farias isso? Alguma vez experimentaste? Não, mas suponho que poderíamos destruí-lo à martelada ou derretê-lo. Experimenta, ordenou Gandalf. Experimenta agora. Frodo tirou de novo o anel da algibeira e observou-o. Agora parecia liso e intacto, sem que visse qualquer marca ou sinal. O ouro era muito belo e puro, e Frodo admirou a riqueza e a beleza da sua cor, a perfeição da sua redondez. Era um objeto admirável e absolutamente precioso. Tirara-o da algibeira com a intenção de o atirar para o ponto mais quente do lume, mas verificou que não seria capaz disso, a não ser com grande luta. Sopesou o anel na mão, hesitante, e esforçou-se por recordar tudo quanto Gandalf lhe dissera. Depois, com um grande esforço de vontade, fez um movimento como se fosse deitá-lo fora, mas descobriu que afinal o metera na algibeira. Gandalf riu-se sinistramente. Estás a ver? Já tu mesmo, Frodo, não podes abandoná-lo facilmente, nem serias capaz de lhe causar danos. E eu não posso obrigar-te, a não ser pela força, o que destruiria o teu espírito. Mas para destruir o anel a força é inútil. Mesmo que pegasses numa pesada marreta e lhe batesses com toda a força, não lhe farias nenhuma moça. Não pode ser desfeito pelas tuas mãos nem pelas minhas. Claro que a tua pequena lareira nem ouro vulgar derreteria. Esse anel já passou por ela sem uma beliscadura e sem aquecer sequer. Não há no Shire forja fosse capaz de o modificar. Nem sequer as bigornas e os fornos dos anões o conseguiriam. Tem-se dito que o fogo dos dragões poderia derreter e consumir os anéis do poder, mas já não existe no mundo nenhum dragão cujo fogo seja suficientemente quente para isso. Nem nunca existiu nenhum, nem mesmo Ancalagon, o negro, que fosse capaz de molestar o anel dominador. Pois esse foi feito pelo próprio Sauron. Só há uma maneira, procurar as fendas da condenação, nas profundezas de Orodruin, a montanha de fogo, e atirar para lá o anel. Se realmente desejas destruí-lo, claro, e pô-lo para sempre fora do alcance do inimigo. Desejo realmente destruí-lo, afirmou Frodo, ou, enfim, mandá-lo destruir, pois não nasci para buscas perigosas. Quem me dera nunca ter visto o anel? Por que me veio parar as mãos? Por que fui escolhido? Não existe resposta para tais perguntas, redarguiu Gandalf. Podes ter a certeza, no entanto, de que não foi por qualquer mérito que outros não possuam. Pelo menos não foi por força ou sabedoria, mas foste escolhido e, portanto, deves utilizar a força, a coragem e a inteligência que possuis. Mas tenho tão pouco de qualquer dessas coisas. O senhor é sábio e poderoso. Não aceita o anel? Não, respondeu Gandalf, e levantou-se de um pulo. Com o poder desse anel, o meu poder tornar-se-ia demasiado grande e terrível, e o anel adquiriria sobre mim um poder ainda maior e mais implacável. Os seus olhos coruscavam e dir-se-ia que um fogo interior lhe iluminava o rosto. Não me tentes, não me tentes, porque não desejo tornar-me como o Senhor das Trevas. Embora o caminho do anel para o meu coração seja pela compaixão, pela fraqueza e pelo desejo de força para fazer bem. Não me tentes, não me atrevo a recebê-lo, nem mesmo que seja para o guardar em segurança, sem ser usado. O desejo de ceder ao seu poder seria demasiado grande para as minhas forças, tal a necessidade que virei a ter dele. Esperam-me grandes perigos. Foi à janela e afastou as cortinas e abriu os postigos. A luz do sol entrou de novo na sala, a jorros. Sam passou, no carreiro exterior, a assobiar. E agora, disse o feiticeiro, virando-se de novo para Frodo, a decisão é tua. Mas eu ajudar-te-ei sempre. Pousou a mão no ombro do hobbit e acrescentou. Ajudar-te-ei a transportar este fardo enquanto tiveres de o transportar. Mas precisamos de fazer qualquer coisa em breve. O inimigo não para. Seguiu-se um longo silêncio. Gandalf voltou a sentar-se e a fumar o seu cachimbo, como que absorto em pensamentos. Os seus olhos pareciam fechados, mas observavam Frodo atentamente, através das pálpebras semicerradas. Frodo olhou fixamente para as brasas vermelhas da lareira, até elas lhe encherem por completo a visão e ter a sensação de estar a olhar para fundos poços de fogo. Estava a pensar nas lendárias fendas da condenação e no terror da montanha de fogo. — Bem? — exclamou Gandalf, por fim. — Em que estás a pensar? Já decidiste o que farás? — Não — respondeu Frodo, voltando a si das trevas e descobrindo, surpreendido, que não estava escuro e que pela janela via o jardim inundado de sol. — Ou talvez — sim. Segundo deduzi do que me disse, julgo que devo conservar o anel e guardá-lo, pelo menos por enquanto, a despeito do que ele me possa fazer. O que ele te poderá fazer será lento, lento para o mal, se o guardares com esse propósito, respondeu-lhe Gandalf. Assim espero, mas também espero que o senhor consiga arranjar outro guardião melhor, em breve. Entretanto, parece que constitui um perigo para todos quantos vivem perto de mim. Não posso conservar o anel e ficar aqui, portanto. Tenho de partir do fundo do saco, de deixar o Shire e tudo o mais e partir. Frodo suspirou. Gostaria de salvar o Shire, se pudesse, apesar de ter havido ocasiões em que considerei os seus habitantes indizivelmente estúpidos e enfadonhos, e até tenha pensado que um terremoto ou uma invasão de dragões talvez lhes fizesse bem. Mas já não tenho esses sentimentos. Agora acho que, enquanto o Shire existir, seguro e acolhedor, as minhas vagueações serão mais suportáveis. Saberei que, algures, existe um ponto de apoio firme, ainda que os meus pés não possam apoiar-se nele. Claro que, às vezes, tenho pensado em partir, mas sempre imaginei isso como uma espécie de férias, uma série de aventuras como as de Bilbo, ou melhores ainda, que terminariam em paz. Isto agora, porém, significará um exílio, uma fuga de perigo para perigo, de um perigo que nunca deixará de me perseguir, que arrastarei atrás de mim. E acho que terei de partir sozinho, se quero que isso suceda, e salvar o Shire. No entanto, sinto-me muito pequeno, muito desenraizado e, enfim, desesperado. O inimigo é tão forte e terrível. Não o disse a Gandalf, mas, enquanto falava, incendiou-lhe o coração um grande desejo de seguir Bilbo. De seguir Bilbo e até, talvez, reencontrá-lo. Era um desejo tão grande que se sobrepôs ao medo. Quase seria capaz de sair imediatamente dali para fora e correr pela estrada abaixo sem chapéu, como Bilbo fizera, numa manhã semelhante, havia muito tempo. Meu querido Frodo, exclamou Gandalf. Os hobbits são, realmente, umas criaturas extraordinárias, como já tenho dito. Uma pessoa pode aprender tudo a seu respeito num mês, mas, mesmo ao fim de um século de conhecimento, eles ainda nos conseguem surpreender, de repente. Dificilmente esperaria uma resposta dessas, nem mesmo de ti. Mas Bilbo não se enganou ao escolher o seu herdeiro, embora, com certeza, lhe não passasse pela cabeça como isso viria a ser importante. Receio que tenhas razão. O anel não poderá continuar escondido no Shire muito mais tempo e, para teu próprio bem, assim como para o de outros, terás de partir e de deixar para trás o apelido de Baggins. Baggins não será um apelido seguro fora do Shire nem nos ermos. Vou dar-te um nome de viagem. Quando partires, parte como o Sr. Underhill. Mas não creio que precises de ir sozinho, isto é, se conheceres alguém em quem possas confiar e que esteja disposto a acompanhar-te, e que tu estejas disposto a levar contigo para perigos desconhecidos, claro. Mas se procurares um companheiro de viagem, tem cuidado na escolha. E tem cuidado com o que disseres, até mesmo aos teus amigos mais íntimos. O inimigo tem muitos espiões e muitas maneiras de ouvir. De súbito, Gandalf inclinou-se como que à escuta. Frodo apercebeu-se de que reinava um grande silêncio, tanto no interior como no exterior. Gandalf aproximou-se devagarinho de um dos lados da janela e depois saltou para o parapeito e estendeu um braço comprido. Ouviu-se um guincho e a cabeça encaracolada de Sam Gamgee apareceu, suspensa por uma orelha. Sim, senhor, pelas minhas barbas, exclamou Gandalf. És Sam Gamgee, não és? Que estavas tu a fazer, hein? Bendito seja, senhor Gandalf, meu senhor, exclamou Sam, atrapalhado. Não estava a fazer nada, quero dizer... Estava só a aparar a bordadura de relva debaixo da janela, se me compreende. Pegou na tesoura e mostrou-a, como prova. Não compreendo, não, respondeu Gandalf, ameaçador. Há já um bom bocado que deixei de ouvir o barulho da tua tesoura. Há quanto tempo estavas à escuta? À escuta, senhor? Com sua licença, mas não o compreendo. No fundo do saco não há nada que escutar. Toda a gente sabe, não sejas parvo. Que foi que ouviste e por que te puseste à escuta? Os olhos de Gandalf coruscavam e as suas sobrancelhas estavam espetadas como cerdas. Senhor Frodo, meu patrão, gritou Sam, a tremer todo. Não deixe que ele me faça mal, meu senhor. Não consista que me transforme em qualquer coisa que não seja natural. O meu velho pai sofreria tanto. Não tive nenhuma má intenção, juro, pela minha honra que não tive. Ele não te fará mal, tranquilizou o Frodo, a fazer um grande esforço para não desatar a rir, apesar de, pessoalmente, também estar assustado e um tanto ou quanto intrigado. Ele sabe, tão bem como eu, que não tivesse qualquer má intenção, mas sobe e responde imediatamente às suas perguntas. Bem, senhor... disse Sam, ainda a tremer um bocadinho. Ouvi muitas coisas que não entendi bem, a respeito de um inimigo, de anéis, do Sr. Bilbo, de dragões, de uma montanha de fogo e de elfos, senhor. Ouvi porque não pude deixar de ouvir, se o senhor percebe o que quero dizer. Valha-me Deus, mas gosto tanto de histórias desse gênero, e até acredito nelas. Diga ao Ted o que disser. Elfos, senhor, gostaria tanto de os ver. Pode levar-me para ver os elfos quando o senhor partir? Gandalf desatou de súbito a rir. Anda cá dentro, gritou e, estendendo ambos os braços, levantou o espantado Sam, com tesoura, pontas de relva e tudo. Passou-o pela janela e colocou-o no chão. Levar-te para veres os elfos, bem... repetiu a observar Sam atentamente, mas com um sorriso a brincar no rosto. Ouviste, então, que o Sr. Frodo vai partir? Ouvi, sim, senhor, e foi por isso que soltei aquela exclamação sufocada que o senhor parece ter ouvido. Eu bem quis evitá-la, mas estava tão transtornado que me saltou cá para fora. Não pode deixar de ser, Sam, disse Frodo tristemente, pois acabava de ter consciência de que fugir do Shire o obrigaria a despedidas mais dolorosas do que o simples dizer adeus aos confortos familiares do fundo do saco. Tenho mesmo de partir. Mas, olhou fixamente para Sam, como és realmente meu amigo, guardarás segredo absoluto disso. Compreendes? Se o não guardares, se deixares escapar nem que seja uma palavra do que ouviste aqui, então espero que Gandalf te transforme num sapo malhado e encha o jardim de cobras. Sam caiu de joelhos, a tremer. Levanta-te, Sam, ordenou-lhe Gandalf. Lembrei-me de uma coisa melhor, de uma coisa que te calará a boca e te dará o merecido castigo por teres escutado. Irás com o senhor Frodo. Eu, senhor, gritou Sam e levantou-se de um salto, como um cão convidado para um passeio. Eu vou ver os elfos e tudo. Viva! Gritou e depois desfez-se em lágrimas.